Espaço Saúde. Coluna Espaço Saúde de hoje, e o médico convidado é o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade PIMED de Ciências Médicas, endocrinologista e metabologista, Dr. Hamilton Junqueira. Obrigada por atender a reportagem, doutor. É um prazer. Doutor, nós vamos falar sobre um assunto hoje que parece meio mito, né? Qual é a realidade dessa situação da gordura saturada para o organismo humano? Pois é, Edmara, isso ainda é envolto em muita polêmica, né? Na verdade, ninguém tem uma afirmação precisa sobre isso, né? O que são essas gorduras saturadas, gorduras insaturadas, né? Que põem tanto medo na gente. Na verdade, gordura saturada é a gordura que a gente tem no corpo mesmo, debaixo da pele, né? A gordura sólida. É a banha, né? Essa gordura saturada, é a gordura animal, é a gordura da picanha, vamos dizer assim, né? É a manteiga, por exemplo, enfim, o toucinho, aquela gordura saturada. E isso, desde que a gente se entende, né, por gente, foi falado que não era saudável, né, para a nossa saúde. Bom, as gorduras insaturadas são as gorduras que a gente usa no nosso dia a dia há muitos anos. São as gorduras na forma líquida, porque a gente precisa de gordura para cozinhar, né? Então, são os óleos vegetais, o azeite, né, o óleo de soja, o óleo de milho, enfim. Os óleos que a gente usa para a nossa cozinha no nosso dia a dia. E a polêmica sempre foi, qual gordura é mais saudável? A saturada ou a insaturada? É um consenso que a gordura insaturada, né, que são os óleos, principalmente o azeite, né, é de muito bom tom que a gente se use, porque os povos que usam muito azeite são os povos que mais longevos, que têm menos infarto de miocárdios, menos derrames. Mas, por outro lado também, os nossos ancestrais todos comeram gordura saturada. Todos comeram carne gordurosa, né? Então, a vida inteira, né? Os nossos avós, os nossos bisavós e mais para trás ainda. Só que, de uns tempos para cá, mostrou-se que essa gordura saturada poderia fazer algum malefício para o sistema cardiovascular, maior incidência de infarto, de derrame, né? Mas, por outro lado também, essas gorduras insaturadas, elas são conseguidas por meios químicos, industrializados. E a gente sabe que o alimento industrializado, ele perdeu muita qualidade, né, Edmar? Então, por exemplo, um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de canola, são óleos feitos por processos químicos. E para fazer esses óleos, precisam ter substâncias químicas que, às vezes, fazem até mais mal do que você comer um pouco de gordura saturada, um pouco de gordura animal, por exemplo. Né? Para o ouvinte Band News entender direitinho, na questão da absorção do organismo, na questão da gordura saturada na dieta, essa absorção não é limitada, é isso? Por isso que essa ingestão dela, ela tem um efeito mais intenso, principalmente na questão do colesterol, e aí a gente está falando do LDL, que é o colesterol ruim, é isso? É, por aí. Na verdade, quando se fala em gordura, em colesterol, o colesterol não é do mal, né? O colesterol é uma substância essencial à nossa vida. A membrana da sua célula, de cada célula do seu corpo, do meu corpo, do corpo de todo mundo, ela é lipoproteica, ela tem colesterol na forma. Os hormônios são feitos de colesterol também. Então, para se produzir o hormônio, a testosterona, o hormônio feminino, o estrogênio, né, o cortisol, é necessário que você tenha colesterol. Né? Para a menina menstruar, é necessário que você tenha colesterol. Mas quando a gente come muita gordura, toda essa gordura, tanto a saturada quanto a insaturada, ela vai aumentar os níveis de colesterol. Né? E como você lembrou bem, do LDL, que é o colesterol ruim. Os trabalhos mostram que a gordura saturada, a gordura animal, aumenta mais o LDL, que é o colesterol ruim. Outros trabalhos mostram também que o azeite, que é uma gordura insaturada, aumenta mais os níveis do HDL, que é o colesterol bom. Então, assim, eu acho, na minha opinião, que tudo que é demais na vida faz, em excesso, faz mal, né? Assim, a gordura saturada pode ser boa, se for usada com cuidado, com cautela. Como a gordura insaturada, os óleos insaturados, podem ser ruins se se usa em excesso também. Né? E a gente está no modismo hoje de se usar muito óleo. Né? As academias estão todo mundo usando óleo de coco, óleo de abacate, azeite de abacate, enfim. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque pode passar da conta um pouco, né, Edmara? E esses óleos podem fazer mais mal do que bem para a saúde, né? Quando a gente fala em excesso, e no caso da gordura saturada, ele pode causar doenças mesmo, como infarto, acidente vascular cerebral e até o câncer? Sim, pode. pode, a gordura, o excesso da gordura, né, nosso organismo não consegue metabolizar totalmente essa gordura, né? Então, muito dessa gordura, ela vai ser transformada parcialmente em energia, outras vão ser armazenadas. E a forma de armazenar é na forma de gordura mesmo, né? E pode ser armazenada essa gordura por algo que a gente chama das placas de gordurosas nas artérias do nosso corpo. Artérias importantes, como as artérias que levam sangue para o coração, as artérias que levam sangue para o cérebro, e essas artérias vão diminuindo o calibre. Imagine, ouvinte, as artérias como se fosse um cano que carrega água, transporta água. Se ele se impregnar de gordura na parede, o calibre desse cano vai ficando mais estreito e a pressão dessa água vai ficar mais forte, né, para passar ali. Tem que fazer mais força e essa pressão pode lesar essas paredes, né? No nosso caso, o sangue. É o cano, é a artéria e o sangue seria a água. Então a pressão sanguínea vai aumentando para poder passar naquela região que está obstruída com a placa de gordura. E essa força que ele faz para passar ali, ele pode romper essa placa e criar um coágulo. Esse coágulo pode soltar e subir para o cérebro, subir para o coração, por exemplo, né? Em relação ao câncer, isso aí já é muito antigo, né? A incidência de câncer de estômago, por exemplo, está muito associado com os alimentos defumados, né? Alimentos embutidos como linguiça, chouriço, salsichas, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na absorção, na alimentação com esse tipo de gordura, sim. Na coluna Espaço Saúde de hoje, nós conversamos com o professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED de Ciências Médicas, Dr. Hamilton Junqueira, que é endocrinologista e metabologista. Obrigado, doutor. Obrigado a você, Edmar. Sempre um prazer falar para os seus ouvintes.